noite, Alex aí, qual é o seu estacionamento? Sente, táxi autorizado via pista, reporte Livrana 17. Cópia 7, autorizado Guarulhos, nível 360, negativo 38, via Pesolo no 0, bridge a Pesolo no 6, decola da 1-0, curva direita, saída da El Leda, após Leda vou direto bridge, controle 120 decimal 8, transponde. Olha 5456. Sete, correto, reporte pronto. Solo, até 3520, tá na, mantendo a posição. Posição número 4. É, solicita manter a posição acionada e posterior pushback. Gente, está autorizado acionar a posição, repasse para o push. Ah, autorizado acionar, manter a presente posição e vai reportar push, até 3520. Romeu Charlex. feedback do T3520. Autorizado 3520, reporte táxi. Autorizado, reporta táxi 3520 da TAM. Da porta táxi 817. Prossegue. Estacionamento, pista que você decola. Brasilófono na escuta. É só eles fazerem a saída mole ou a Arbu? Na 320, outra na 259. Pronta cópia. Autorizado Brasília, nível 100, via Whisky 42, Lapa, após conforme a rota do plano, decolada 17, direita, saída Arbor, após Arbor prossegue direto para Whisky 42, controle 1208, transponder 5446. Alfa, após Lapa, conforme a rota do plano, autorizado, acionar o reporte táxi. Para o táxi sistema 3520 acionado com 102 a bordo, 2 horas e meia de autonomia, alterando o Recife, pronto. Gente, 3520 via Índia, ajuste no 0 no meia, reporta quando espera pronto. Via Índia, 101 no meia, já está pronto para o decolagem, o táxi 3520. Autorizado, alinhar e decolar, uma centena, 089. Liberar e decolar, uma centena, o TAS 3520, em forma inicial. Autorizado o táxi, repasse para ingresso 17. E 520 decolado de Salvador aos 39, controle 1208. 308, boa noite. Bom dia, já. Bom dia. Charlie Salvador, muito bom dia, até 3520. Ponto 3520, bom dia, contato radar na decolagem. Estou para o nível 190 na saída PUCA. 190, estabilidade para Conde, está presente? Aguardo coordenação com o centro Recife. Direto Conde, o TAN 3520. Direto Conde, TAN 3520. Autorizado, ingressão na 7, apaixonado, pronto. Boa noite no 7, autorizado, a linha de decolar, 120 graus, 089. No 7, aos 43, controle 1208. 308, igual no 8 no 7. O Alfa mantém a posição, estimado de mais 2 minutos para a sua decolagem. Igual no 8 no 7, segundo o Daeon, avisando 2000. Bom dia, contato radar na decolagem. Sou para o nível 360 na saída da EL, após líder direto bridge. 360 da EL, após líder bridge, gol no 8 no meio, no 8 no 7, corrigindo. 3520, chama agora Centro Recife, 126.85, alterna 126.45. 126.85, 125.45, tá? 3520. Autorizada a decolagem, 120 graus, 8 nós. Chama agora o Centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251, 3325, 1, 8, 1, 7.